Obrigada por passar as férias na Total Recall. Agradecemos a preferência. Volto sempre. Nada, obrigado você, moça. Teletransporte acionado. Holly, cheguei. Ai, que suspistrupício. Você não vai acreditar. Quem diria que eu ia encontrar acarajé em Marte? Quando fala que brasileiro tá em todo lugar, é em todo lugar mesmo. Ué, cadê o restante do pessoal? Bom, essa é uma história um pouco longa. Lembra que depois da festa o senhor liberou todo mundo pra relaxar? Lembra que o senhor disse que ainda tinha trabalho a fazer, mas ia tentar tirar pelo menos uma semana de férias lá naquela empresa de memórias virtuais? Bom, eu lembro disso tudo aí, mas não lembro do senhor dizendo a ninguém quando voltar das férias. Então basicamente ninguém apareceu ainda. Inclusive nem os droides de limpeza voltaram, e eu nem sei de onde eles tiraram que as férias eram para eles também. Peraí, o Bata na nave desde a festa? Isso aí não é culpa do pessoal da limpeza não. O Samuel disse que agora que ele não é mais visita, preferia deixar o Schnauzer quieto, então se alojou aí atrás do bar que era um cantinho mais a cara dele. Se é que o senhor entende. Tem uma cama atrás do balcão. O senhor pode até olhar. Ai, ai. Mas deixa assim. Faz o seguinte. Encontra quem você puder pra gente começar as transmissões deste ano. O Multiverso X tem que voltar ao ar imediatamente. Missão dada é missão cumprida. Vamos caçar a tripulação. Saudações, exploradores e exploradoras do universo, sejam bem-vindos a bordo da astronave Interlúdio para mais um episódio do Multiverso X. Esse é o bom, o episódio de número 51. A gente ainda tá relax, vindo ainda das férias, então fica tranquilo. Se você é um daqueles novos ouvintes que chegaram aqui na nossa festa de final de ano, ficaram por aí, estão dormindo escondido na nave, aproveita, ouve a partir daqui. Ou faz o seguinte, ouve em ordem decrescente. Não vai primeiro para os primeiros programas, não, que aí aqueles são os programas com menor qualidade. Ouve descendo do 51 aqui agora para baixo, ou escolhe os 10 últimos. Depois que você já estiver acostumado com a gente, gostado do programa, se arrisca. Aí você pode voltar lá atrás. Mas eu não te aconselho a fazer isso logo agora, não. Aqui, me ajudando neste podcast, ainda em estilo mais livre, está a Holly. Olá, senhor capitão. Estou aqui sendo maravilhosa como sempre, desempenhando como ninguém o meu papel de imediato e colocando ordem nessa nave. Afinal, se eu não fizer, ninguém fará. E por falar nisso, eu não estou sozinha. Consegui contactar eles para participarem conosco deste episódio inicial de 2020. Conosco aqui está o nosso querido navegador, nosso mineirinho, o senhor Airechu. E aí pessoal, saudações a todos. Ele que é o host do podcast Boteco dos Versados, o nosso mais novo tripulante, o alferes Samuel Muca. Opa, olha aí, agora eu sou alguém, cara. Todos os participantes do episódio devidamente apresentados, segue o senhor com a apresentação. Muito bem, senhores. A gente ainda tá nesse clima de virada de ano, então é aquela época que a gente fica com retrospectiva, vendo o que passou, pensando ainda nas coisas que a gente conseguiu ou não conseguiu no ano que se sucedeu, e fica começando a planejar as resoluções para o ano seguinte. Mas, bem, senhores, então é neste clima de ver o que passou, ver se alcançamos nossas metas, repensarmos nas coisas e planejarmos o ano seguinte, quer dizer, este ano, é que embalaremos o nosso programa de hoje. Queria começar falando sobre as nossas leituras de 2019. Para alguns, foi um bom ano de leitura, para outros, foi um tanto fraco. Mas, deixando de lado um pouco os números, o ano ainda foi proveitoso para vocês nas leituras, senhores? Todo aquele momento julgando hard as minhas leituras que eu fiz no ano. Ah, 2019 foi um ano complicado, turbulento, li pouco, caiu o ritmo de leitura, horrores. mais do que eu li, dá pra dizer que eu li muita coisa boa durante o ano também. Não foi um dos melhores, assim, em termos de quantidade, mas, assim, eu continuo acreditando que eu tô lendo coisas boas, tô selecionando direitinho o que, que eu vou ler ali, mesmo não lendo muita coisa. E também, como o ano foi meio carregado, fazer menos leitura, assim, eu acho que é melhor pra você absorver, digerir um pouco mais aquilo que você tá lendo do que ler um volume muito grande e em sequência e com toda a carga do ano que passou também, né? Ia ser complicado manter aquele ritmo e querer fazer isso tudo ao mesmo tempo. Aí pisei no freio esse ano, talvez no próximo, agora de 2020, eu consiga dar uma acelerada de novo no ritmo aí, mas enfim, não tô me colocando isso de meta ou martirizando por isso não. Tá bom. Tô até olhando no Scooby aqui, foram 18 livros lidos, 60% do que eu li no ano anterior. Tá bom, não tá ruim não. 1,5 por mês, mais ou menos. Tá bom, cara, pô. Né? A média de leitura nesse jornal é 2. E é porque o pessoal fala mentira. Que lê, não. Já eu consegui quebrar o recorde de leituras e tal. Foi um ano legal. Eu só não li mais porque eu comprei um videogame. Daí, já sabe, né? Aí tem que dividir as atividades. Mas eu só comprei um videogame depois de ter batido a meta. Então tá tranquilo. Foi um ano bom de leituras. Eu li muita coisa. Li muita coisa que abriu a mente, assim, né? Experimentei novos gêneros e tudo mais. Então, foi legal. Foi um ano bom, proveitoso. Eu acho, Samuel, que eu tô numa situação mais próxima à sua do que a do Erechu, nesse caso. Porque eu também, apesar que 2019 tentou me vencer, até o meio do ano eu tava com um ritmo bacana. E depois, o meu ritmo caiu consideravelmente. Mas eu consegui recuperar no finalzinho do ano ali e bater a minha meta, cravar ela. No último dia do ano, uma boa leitura, ali faltando pouco para a hora da virada, mas consegui cravar as minhas 52 leituras. Não todas foram livros, vou deixar claro isso, não foram 52 livros, mas foram 52 leituras, que incluem algumas graphic novels, algumas mais finas e algumas tão grossas quanto outros livros por aí, mas foram leituras de muita qualidade, isso é importantíssimo, e experimentei muita coisa nova. Me permiti e me desafiei a ler coisa nova. Porque se tinha uma coisa que eu não estava fazendo muito mesmo, era me desafiar a ler coisa nova. Porque às vezes a gente se força, forçar é uma coisa. Mas botar um desafio aqui, um mês, ler uma coisa diferente, aproveitar esses desafios literários, essas propostas que é muito comum no meio dos divulgadores literários terem esse tipo de conteúdo, né? Parar para ver um desafio, uma meta de leitura, uma leitura coletiva, ao que os incentive a ir para o novo. O desafio era um incentivo, mais do que uma obrigação. Porque se eu não cumprisse, beleza, não tinha ninguém que ia me culpar por isso. Então, ele era um incentivo. Eu acho que, apesar de tudo, 2019, nessa parte, consegui ir bem. E acho que um pouco disso também, e um pouco do que o Erechu falou, né? Porque o ano não foi fácil, inclusive, para o Multiverso X. A gente publicou muito menos episódios do que eu gostaria que a gente tivesse publicado. A gente acabou, em consequência de ler menos, ou em consequência de ter outras atividades, explorar outros universos que não fosse da literatura ou da cultura pop, como filmes e coisas do tipo, fizeram com que a gente produzisse um pouco menos de conteúdo, mas que a gente veio recuperando, principalmente na reta final, e está com um planejamento bom para que o nosso leitor lá do blog, o nosso ouvinte aqui do podcast, acompanhe sempre uma novidade e um ritmo mais constante. Mas nem só de reflexões vive a gente. E a gente também teve conquistas, de certo modo. Muca, você também teve conquistas com o Boteco. Porra, com certeza. Você foi para uma casa nova no início do ano. Vocês começaram a ampliar a equipe. Vocês tiveram participações muito bacanas. E também começaram a conquistar parcerias. E a gente, eu posso falar também pelo Multiverso X, foi um bom ano. Mas eu queria saber de você. Cara, o ano do Boteco foi maravilhoso, velho. A gente bateu 30 episódios, né, lançados. Então é uma marca muito legal para quem começou assim, do nada, né? E a gente gravou episódios assim que eu me orgulho muito. Bom, fizemos um especial sobre Setembro Amarelo, junto com o Marcelo Rigoli, né? O psicólogo. Fizemos um especial sobre representatividade, PCD. Foi um ano bem legal. Conheci muita gente através do podcast, né? A gente conseguiu conhecer muita gente legal, muita gente diferente, diversa. Abriu várias oportunidades. Abriu minha mente. Pô, cara, pô, O ano do podcast foi maravilhoso pra mim. Assim, falando até pela própria equipe, né, cara? Poder contar com tanta gente legal lá comigo, né? Vocês também aqui do Multiverso, que também são presença carimbada lá. Show de bola, bicho. Foi um ano muito legal. Isso é muito bom. Parar pra reconhecer também as conquistas. Porque às vezes a gente olha pro ano, faz aquela reflexão, pensa nos pesos, nas dificuldades e esquece de ver essas coisas. E é importante a gente falar sobre quem tá ali apoiando a gente e as coisas que a gente conquistou. Por isso que eu quero agradecer muito o apoio da AVEC Editora, que agora é nosso parceiro, principalmente, mas também as conquistas que a gente teve junto com a Redbox, que agora é Buró Brasil, que mandou material que a gente vai cada vez mais produzir conteúdo. Inclusive, a gente aproveitou e jogou junto bastante, né? Com esse conteúdo, a gente experimentou RPGs novos, como foi o caso do Shotgun Diaries, que foi uma aventura atípica e divertida com a gente jogando aqui. E a gente não tem como não falar também do que foi um evento pra gente, né, Alixu? Sim. Aquele podcast com o pessoal da Jambô, com a galera de Tormenta, vai falar sobre aquele que foi um evento, um lançamento gigantesco, que foi o Tormenta 20 ali, a campanha, na verdade. E a gente tá esperando pelo resultado ainda, mas aquela campanha foi um marco, né? Uhum. Todos os sentidos, né? Tanto em volume de dinheiro arrecadado, em mobilização da comunidade, em gente que voltou, sei lá, interação pelas redes sociais. A gente meio que já era parceiro da Jambô, mas ter trazido o pessoal que tá trabalhando diretamente com os materiais pra conversar e bater um papo foi, assim, marcou o ano, né, pra gente, assim. A campanha também, daqui a alguns anos a gente vai olhar pra trás e falar assim, nossa, a gente participou daquilo, foi show. Isso é uma coisa que vai ficar guardado e literalmente dizer que tá, o nome da gente tá marcado ali no livro, a gente vai abrir o livro e tá o livro, o nome lá marcado. Isso é muito bom pra gente parar, fazer um retrospecto do ano, assim, que são conquistas das pessoas que a gente gosta, pessoas que estão próximas, pessoas que não estão tão próximas, e reconhecimento que a gente tem junto à comunidade que a gente também está apoiando. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Não esquecendo de falar também da parceria com a Companhia das Letras e agradecer a confiança. Mas por falar em conteúdo, senhor capitão, a gente também arriscou algumas coisas no ano que passou e acho que seria bom a gente falar sobre isso. A gente também arriscou algumas coisas esse ano passado, né, esse ano de 2019, e a gente pode falar também sobre isso. Muito bem, Holly, a gente arriscou realmente conteúdo esse ano, a gente tentou, quer dizer, não é tentou, a gente trouxe um conteúdo novo relacionado ao RPG e também trouxe as dramatizações com os livros-jogos, coisa que não é questão só de uma promessa, mas uma dívida que será encerrada aquela aventura ainda em janeiro. Oh. E a gente vai dar continuidade com esse trabalho, porque foi um trabalho que, mesmo que não tenha tido uma resposta direta, algumas pessoas curtiram bastante e falaram comigo sobre o resultado, mas outras pessoas acompanharam, deram play e silenciosamente curtiram ali. Eu gostei muito de produzir, então é um presente também para mim como produtor de conteúdo e divertido ali jogar junto com os amigos da gente. Parar com o Arexu, já tenho planejado coisa aqui para fazer com o Muca, então a gente vai ter ainda nesse ano também as aventuras do multiverso. Show de bola. Olha só, quero ver isso aí porque é bem divertido. Foi divertido duas vezes, porque tá participando, né, jogando com isso lá enquanto a gente tava gravando era uma coisa, super divertido, morria de dar risada. E depois ouvindo com os efeitos, a dramatização toda que ele colocava lá no programa que ao ar também, dava toda uma outra experiência, né? Pra mim que tava jogando e depois escutando, acaba sendo aquela experiência dois em um, né? vi duas vezes a coisa acontecendo e foi bastante divertido. Acho que é um conteúdo que vale a pena, agradou bastante de gente, pro pessoal que eu mostrei assim, gostou, ficou interessado. Ficou curioso pra saber qual o destino do personagem na aventura. E é curioso. Você fica realmente preso na história. Você quer saber como que vai terminar aquilo tudo. Eu sei como termina, mas spoiler. Pois é, cara. O feedback foi muito bom mesmo. O pessoal que eu mostrei também gostou muito. Eu gostei muito de ter participado ali como... Aliás, como não, né? Ouçam lá. Descubram como que eu participei. Nessas aí a gente descobre que a gente tem amigo talentoso demais, né? Porque cada um que participou ali contribuindo com as vozes ali deu toda uma outra cara pra leitura, né? Que a gente ia jogando e lendo o livro, mas não é tão vivo quanto ver com as vozes diferentes lá no programa que foi ao ar. Vale muito a pena. Uhum. Fora que teve também participações ilustres, né, velho? É. Teve um pessoal aí. Pessoal profissional contribuindo. Sim. Sim. Teve a participação do Danilo Battistini e também do Marcelo Guaxinim, do RPG Guax. E eles fizeram uma participação ali no primeiro episódio, mas que já deram um ar mais garboso, mais imponente ali aquele início. Não simplesmente a gente improvisando. Aquilo ali já fez o ritmo do episódio virar outra coisa também. Foi muito bom a participação dele. E ter contado com eles de bom grado, assim, é tipo, oh, você pode participar? Claro, peraí. Diga aí o que eu tenho que falar. Pronto, vou te mandar o texto. Isso é uma coisa que a gente tem que agradecer também. Muito bem, mas quem vive de passado é museu. Vamos falar pro ouvinte o que ele pode esperar de nós esse ano. Calma, Holly, antes de falar do que a gente vai fazer, já que a gente começou, mas eu não quero me precipitar, eu tenho uma coisa para falar. Assim, a gente falou das metas do ano passado e sobre isso, e eu falei sobre, no início, falei que a gente faz aquelas reflexões e promessas, não necessariamente promessas pro ano novo, mas vocês pensaram e organizaram alguma coisa nesse sentido, né? Pra alguma coisa do tipo assim? Você sabe que eu sou uma pobre alma, né? Então eu sou muito influenciável. Tem uma amiga nossa, Lígia Colares, que ela não ouve podcast, ela não vai ouvir isso aqui, então não vou mandar um beijo pra ela. Mas ela começou, junto com o Lucas Esgrigneiro, a tal da campanha Desencalendo. Fazer 30 leituras no mês de janeiro. São 15 livros e 15 HQs ou 15 contos. Eu tô com 15 livros e 15 contos. Tô nessa batalha, né? Tô tentando. Também acabei entrando em outro desafio, que vou fazer em fevereiro. Então eu tô. Esse ano é desafio, rapaz. Eu tô empolgado. Mas além desse desafio, tem mais algum em vista? Alguma coisa programada assim pra quantidade de leitura, já que ano passado você bateu o seu recorde. Esse ano você estabeleceu uma meta maior ou vai partir daquele ponto? Eu costumo botar sempre 50, né, como meta. Mas esse ano eu botei 50 como piso. Aí o teto, meu parceiro, é o infinito. Só que eu pretendo fazer 70 leituras no ano. Uhum. Não sei se dou conta, não. Porque, porra, é foda. Aí a gente olha o contador dele no primeiro mês, já tá lá, 30 leituras já. Por causa do desencalendo e da quantidade que ele consegue ler com rapidez, né? Pois é, então, eu acho que eu vou dar um boost violento por causa do desencalendo. E também, como eu vou considerar leituras e não só livros, eu acho que vai ser mais fácil de bater. Por causa dos contos e tal que eu tô a fim de ler. Inclusive, um que você leu esses dias pra trás aí, da Isa Próspero, velho. Uhum. E, inclusive, tem resenha no Multiverso X. Quem quiser conferir, vai ter link no post pra saber do que se trata esse conto que o Muka está citando. Mas é bom que ele tá na lista. Leia que ele é bem divertido, ele é curto. E mesmo assim, a premissa dele é inesperada, assim, e o desenvolvimento, você espera que depois daquele toque fantástico, o desenvolvimento vá para um lado e ele acaba tendo mais um toque humano de sentimentos do que necessariamente um toque pro lado do fantástico que é apresentado junto. Isso é bacana, né? Essa quebra de expectativa, ela sempre é bem-vinda. E o senhor Erechu? Eu tô mais pé no chão com as minhas metas, porque tá difícil de cumprir, então eu não tô colocando piso e nem teto muito alto, não. Geralmente eu tenho também esse número de 50 como alvo, 50 livros por ano. Mas já tem 2 anos já que eu não consigo ler nessa quantidade e caiu muito o ritmo de leitura no ano anterior, então é 50, mas se eu ler 30 eu já tô muito satisfeito, se eu alcançar a mesma quantidade de livros que eu li em 2018. Lá no começo, quando eu tava começando a ler, a cada ano eu conseguia dobrar a meta, né? Desde que quando eu comecei a listar lá no Scoob, a cada ano que passava eu conseguia dobrar. Mas aí 50 foi meio que o pico, assim, eu não consegui. Foi 58, na verdade, em 2017. E depois desse pico, eu já não consegui mais atingir esse número, não. Aí, meio que assim, é o máximo lá de leitura. Se eu chegar nele, muito bom. Vai ser um ano excelente. Se eu chegar na metade disso, tá bom também, já tá valendo. É a única meta que eu tô colocando em termos de números pra livro é isso aí. Continua sendo 50, mas se chegar a 30, que foi o do ano retrasado, tá ótimo também, que é uma quantidade de livros muito boa. É isso. De desafios literários, eu não tô participando. Tinha ficado de participar do desencalendo também, mas acabou que correria de fim e de início de ano eu não tive tempo nem de separar direito os quadrinhos que eu fiquei de ler aqui. Talvez até o final do mês eu ainda consiga ler alguns lá, mas não vou conseguir atingir os 30, que é a proposta do desafio. Mas já fica já de aquecimento também, né? Pra dar aquele boost ali no começo do ano. Tem também os livros do Clube do Multiverso, que a gente vai se propôs, né, a ler junto com os ouvintes, com o pessoal que tá participando do Discord, que eu acho que vai ser uma experiência muito bacana também, que vai dar aquela motivação, né? Você tá lendo com mais pessoas, vocês vão discutir juntos depois. Isso acaba sempre empolgando. gostando e acrescentando muito mais também pra experiência de leitura. Então acho que só de já ter a participação no Clube do Multiverso, mais o que eu vou ler por fora, por interesse pessoal também e de me desafiar também, acho que eu consigo atingir um número bom de leituras nesse ano aí. Além de continuar fazendo todas as outras atividades que não sejam relacionadas a livro. Vocês falaram em filmes, eu fui olhar, até que eu não vi pouco filme no ano que passou, né? Eu vi bastante também, 44, deu quase um filme por semana. E não achei que eu tivesse assistido isso tudo de filmes. Cara, bem lembrado, você falou nisso aí, teve a série do The Witcher, né? E eu assisto com audiodescrição, né? E a audiodescrição só tem em inglês. E eu percebi como meu inglês tá enferrujado, cara. Nossa, ou seja, esse ano eu vou me propor também a assistir mais filmes, séries, essas coisas, pra me desenferrujar, porque eu me senti... Pô, me senti tristão, cara. De ver que meu inglês, que eu estudei, investi dinheiro nisso, né? Pior de tudo é isso. Investi dinheiro. Aí, porra, tô ruim, sabe? Então, é uma coisa que eu pretendo fazer mais esse ano também. É assistir um pouquinho mais de audiovisual. Isso é importante. Eu era o Chu, não tinha se dado conta dos filmes aí, das coisas que ele viu. E isso é... importante a gente ver também, Alexio, porque isso aí a gente estabelece uma outra coisa que não necessariamente ler. Você consumiu conteúdo, você visitou outros universos, absorveu outras coisas de uma outra mídia que também vão lhe acrescentar, ou não, vai depender de cada um também, de cada filme, de cada coisa, se é muito ou pouco acrescentar, e a experiência é uma coisa tão particular que vai variar um pouco. Mas, então, a gente tem que parar, como um todo, de, às vezes, se cobrar muito e avaliar o que a gente está fazendo, nas mínimas coisas também vale muito a pena se perceber ali. O Muka se deu conta de uma coisa que ele tem que recobrar, retomar. Você agora, durante a gravação, durante esse papo, se deu conta de que teve bastante conteúdo em si que você também consumiu. Isso é importantíssimo. E foi por conta disso que eu parei para organizar alguns pontos para mim. Fora as leituras... que todo ano me proponho a fazer 52 leituras. Teve ano que eu não consegui. Esse ano que passou, consegui na data limite. No finalzinho ali. Mas foi um ano que mesmo assim foi muito proveitoso. Então, esse ano, agora de 2020, quero fazer mais leituras. Tirar tempo, porque eu gastava muito tempo, às vezes, não necessariamente fazendo nada. Ou consumindo coisa que não estava me levando a muito lugar. Assistindo uma outra série assim por assistir, para não ficar sem fazer nada, mas parar para tomar um tempo para isso, tomar um tempo para estudar, como o Muka falou, fazer um ou outro curso, uma coisa assim para ampliar uns conhecimentos, umas áreas, renovar também e investir em outras áreas que não necessariamente aqui eu já trabalho ou trago aqui pro Multiverso X. E ali dentro do caso da literatura, como eu falei, minha meta são as 52 leituras. Fora isso, retomei novamente um desafio literário, que foi o desafio das Baianas, criado pela minha esposa, Neila, e pela Mara, que tem uma leitura temática a cada mês diferente. Elas separaram já os temas, já tem de janeiro a dezembro. Me interessei, ano passado eu só consegui cumprir os 6 primeiros meses, esse ano eu vou tentar cumprir os 12, porque vai me trazer leituras totalmente diferentes, como eu já comecei o ano lendo uma coisa que não faz parte da minha leitura habitual. Não foi um livro que me deixou empolgadão, me agradou tanto, mas eu vi a qualidade do trabalho da Meg Cabot, que foi Victoria Patife, vi a qualidade da autora, o texto é leve, a ideia da trama é leve, aquela coisa de romance gato e rato, que você já desde o início nota que aqueles personagens vão ficar juntos, esses personagens ficam brigando um com o outro e você sabe assim, você já sabe como vai terminar aquilo. É aquele tipo de comédia romântica que você sentaria e assistiria e sorriria ao fim. Digo, pronto, não é algo que é do meu tipo, não me desagradou em nenhum momento, vi qualidade, só que eu sei que não é pra mim. Mas eu me propus a experimentar algo novo. E isso é muito importante para que a gente não fique estagnado. E isso é o que eu quero levar pro 2020. Tanto para cá, pro pessoal, quanto pro Multiverso X, pra gente fazer coisas que a gente tinha parado ou trazer coisas novas. Sobre isso também, cara, eu lembro que lá no grupo, não sei se foi do Discord ou do Telegram, mas eu mencionei, né, que eu leio pouquíssima ficção científica, né, bicho? E assim, não é que eu desgosto. É porque eu e a Gabi, a gente tem algum bloqueio. A gente tava conversando sobre isso. Putz, ficção científica. Ai, dá uma preguiça, não sei por qual motivo. E apesar de que nada contra a ficção científica. Tem até amigos que gostam. Mas alguma coisa me faz não ser atraído pelaquilo. Só que esse ano também é outra coisa que eu tô querendo fazer. me propor a ler mais ficção científica. Porque eu sei que muitas vezes tem um conteúdo que me agrada. Uhum. Porque eu tava até parando pra pensar. Eu já me decepcionei muito mais com fantasia do que com ficção científica. Muito porque eu leio exageradamente muita fantasia e leio só ficções científicas, assim, pontuais, né? Uhum. E aí, acho que esse exercício vai ser mais interessante de tentar, né? Ler um pouquinho mais, acompanhar aí as suas indicações aí. O senhor Erechu, que também trouxe ano passado, acho que umas duas ou três, né, Chu? Ai, não lembro, faz tanto tempo. acho que eu indiquei algumas ficções ano passado. É distopia, é... Eu tô olhando aqui no Scooby, ao menos duas foram distopias, ficções científicas ali. Curiosamente, as que você indicou, e a que vocês gravaram aqui também, né, Fahrenheit, eu tenho Fahrenheit, eu tenho Sonhos Elétricos, o que sonha com ovelhas elétricas lá, Android sonha com ovelhas elétricas. Android sonha com ovelhas elétricas. Também tenho, nunca li, sabe? São coisas legais que eu não parei pra ler, cara. O tenho, mas não li é um problema, né, dá todo um outro programa se a gente for falar dele, né, aqui tem... Eu tenho muita coisa que eu quero ler, que eu tenho interesse, que é diferentona, mas ainda não li, né? Mas tem sempre mais, então, mas não li, vou ler ainda um dia. É isso aí. Algo que eu acho que eu faço de legal é tentar variar, isso aí que vocês falaram de variar entre estilos, autores, épocas, eu acho que eu consigo fazer relativamente bem dentro do pouco que eu leio ali. Então eu tô sempre lendo conto, poesia, livro de autora, ainda sei que tem muito a melhorar ainda, tipo... Em relação a autores nacionais e autores contemporâneos, assim. Mas nessa parte de variar, acho que eu vario bastante. Em forma de texto, né? Conto, poesia, romance. Eu consigo variar bastante dentro disso aí. Ainda dá pra melhorar, mas é aquele negócio. Não leio só um estilo. Não tem mais aquela coisa de focar em uma coisa só. Até porque eu não consigo mais. Se eu ler dois livros de fantasia ou dois de ficção científica em seguida, eu já fica chata a experiência. Já fica repetitivo. Não, mas de novo. Tem tanta coisa legal e diferente. Eu quero... Vou começar um outro livro aqui. E aí vira uma bola de neve, porque eu começo 3, 4 livros e não termino nenhum, né? Até teve esse problema também no último ano. Eu comecei muitos livros em certo período do ano, em que tava mais tranquilo pra ler, mas não consegui terminar tantos assim, tanto que dois deles eu fui terminar agora, em final de dezembro e começo de janeiro, que eu tinha começado lá no início, acho que em março do ano, que eu tava lendo num ritmo melhor. Abri os livros, comecei a ler, e aí chegou em certa parte, eu parei, abandonei o ano inteiro, fui ler outras coisas, aí o ritmo de leitura caiu e eu não conseguia voltar pra esses que eu já tinha começado. Aí chegou dezembro, hora de olhar a meta lá, ver que tava complicado, falar, deixa eu ver se eu fecho esses que já estão começando aqui. Que era livro também tranquilo de retomar do ponto que eu tinha parado, né? É livro que você consegue picar a história ali em pedaços ali que você não vai perder coisa. Ou também o conteúdo deles te permite isso, né? É um trecho que você lê fechado e o outro vai te acrescentar, mas é a parte do principal do livro ali. Sobre essa questão de parar pra ver o que tem na estante e recuperar o que a gente já tem, eu fiz isso com os jogos de tabuleiro aqui, que eu parei pra elaborar alguma coisa ou aproveitar os desafios também pra isso, né? Que eu vi. É um desafio muito comum, que é o desafio 10 de 10, onde a gente pega 10 jogos que precisam ser jogados 10 partidas, para depois que essa seleção é finalizada, a gente pode colocar 10 novos jogos que precisam ser jogados 10 partidas. Isso força que você comprou aquele jogo, jogou uma partida. Geralmente, às vezes, você jogou uma, duas, aquelas primeiras semanas que estão empolgados, depois ele demora um ano, dois, 10 anos, sem nunca mais ter visto mesa, que é ser colocado para ser jogado. Então, às vezes, a gente precisa de um reforço, um desafio, ao que faça a gente olhar para o que a gente já tem, puxar ele de volta ali, resgatar aquele conteúdo, aquele jogo, aquele livro, aquele filme, seja lá o que for, que esteja guardado esperando por você, e finalmente executar, deixar a preguiça de lado um pouco e ter um posicionamento, uma postura mais ativa em relação a algumas coisas. Mas eu quero aproveitar, já que o Erechu já citou isso e falar sobre alguns dos planos para o Multiverso X, começando pelo Clube do Livro do Multiverso. Desde os últimos dois episódios, a gente tem citado a existência do nosso canal no Discord, onde a gente fala sobre o conteúdo do podcast, onde a gente comenta sobre outros assuntos que a gente tiver na telha no momento, divulga as publicações do site, a gente para comentar promoções, a gente viu um livro, um jogo em promoção aqui que vale muito a pena, para comentar, e também tem lá dentro um canal específico, dentro lá, uma aba, que é o Clube do Livro, onde a gente mensalmente vai debater um livro, vai ver as metas, as datas específicas. No domingo a gente para e senta para comentar o que a gente leu, o que cada um show, e ao fim do mês esta discussão virará um episódio adicional para vocês. Então, se você já assina, você já tem certeza de que vai ter mensalmente a partir de fevereiro, que neste momento estamos já debatendo uma leitura, que é um estudo em vermelho do Arthur Conan Doyle, A gente já começou, mas ainda dá tempo de você que está ouvindo nesse momento participar com a gente, se quiser. Mas a partir de fevereiro vai estar no feed um episódio extra, que é o episódio do Clube do Livro do Multiverso, né? O Clube do Multiverso para você. Senhor Capitão, diga. O senhor vai disponibilizar 3 episódios ao mês? Talvez mais, depende. Oh. A gente vai começar com essa aí. Manter os episódios quinzenais, começando aí. Dentro do passo quinzenal vai ter um episódio a mais no meio. Inicialmente 3. Se a gente tiver o Aventuras no Multiverso, ainda não está estabelecida qual vai ser a temporalidade dele neste ano, mas teremos também o Aventura. E aí a gente vai brincando com o tempo e o que dá. Mas a gente garante 2 episódios fixos do Multiverso X, mais o episódio extra da nossa leitura conjunta, gente. Basicamente, a gente vai ter isso. A gente tem o retorno das resenhas e dos textos no site do Multiverso X. A gente está voltando com essa atividade, que é importante que a gente também põe em prática as leituras e opiniões. Às vezes, a gente acaba consumindo muito mais conteúdo do que a gente consegue pôr em prática ou tempo hábil para a gente vir gravar um podcast e falar sobre ele. Uhum. Senão, teríamos podcasts intermináveis sobre nossas leituras. A gente indicaria falando basicamente sobre uma sinopse e não tentaria falar um pouco mais sobre o livro e você teria que ouvir dessa forma. Então, a gente vai ter muito conteúdo também por escrito no site. E isso é uma coisa que é importante também, a gente voltar a parar para escrever. E coisa que a gente não teve muito no ano passado foram episódios voltados para o audiovisual. Muca, eu ouvi falar que a gente tem uma série aí de um bruxo para falar em breve. Oh, não sei. Você não fala isso aí para mim, não. Você não promete essas coisas, rapaz. Mas a gente promete, sim, ter uma regularidade maior de episódios sobre audiovisual. Então, a gente vai ter uma separação bem específica. No nome do episódio, você vai ver a temática. O episódio vai ter lá o título e uma hashtag literatura, hashtag série, hashtag filme, para você saber do que se trata o tema do episódio. Muito bom. Então, esse ano a gente vai tentar ser mais organizado para que a gente esteja com uma presença constante no seu feed para aproveitarmos juntos e explorarmos vários e vários universos. Então, senhor capitão, depois desse discurso e esse episódio quase motivacional e cheio de reflexões, eu gostaria de chamar o senhor Aereshu aqui então para ajudar os nossos ouvintes a entenderem como podem fazer para entrar em contato conosco para deixar aquela crítica ou sugestão. E mais importante, entrar no nosso grupo especial no Discord. Vamos lá, meu caro Chu, o espaço é seu. É moleza, né, pessoal? Você pode mandar pra gente um e-mail no endereço contato@multiversox.com.br ou deixar seu comentário através do Discos ou do plugin do Facebook na página de postagem desse episódio no nosso blog, multiversox.com.br, ou também entrar em contato com a gente diretamente em nossas redes sociais. Você vai achar os endereços e os links também listados na postagem. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram, é o Exploradores de Universo, tem o link lá também. Se você quiser entrar pro Discord, encontrar o X do Multiverso X junto com a gente lá e participar do nosso Clube do Livro, também vai ter o link. Gentileza entrar, quem não entrar é corno, já tô avisando aqui de uma vez. E é isso aí, até o próximo episódio. Quem quiser acompanhar o conteúdo produzido pelo Sr. Samuel também, como é que faz, Sr. Samuel? Basta você acessar o site leitorcabuloso.com.br. Agora, a gente lançou o site dia 15 de janeiro, então tá todo bonitinho lá, mudamos a logo, mudamos tudo, o site tá lindo. Você também pode acessar nossas redes sociais, o Leitor Cabuloso tá no Twitter como @leitorcabuloso, no Instagram é @leitor_cabuloso. Se você quer ler basicamente sobre o Boteco, então você pode acessar tanto no Instagram quanto no Twitter, o @botecoversados. Muito bem, agora acabou a brincadeira, todos aos seus lugares. Preparem-se, porque iremos começar as explorações de universos pra valer. Olhe, liga os motores. Ok, senhor. E o Aereshu, traça a nossa rota. É pra já. E eu, capitão, o que eu faço? Senta lá, Muca. Oi, gente. Júlio, pegue o manche, que iremos partir. Ah, mas eu acabei de chegar. Não discute, só aceita. Ah, tá bom, então. Senhores ouvintes, nos encontramos na próxima transmissão. Tchau, tchau.